cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela. Tira o shot, vê se vier. Se conspirar, cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela. Pegue sua coragem e volte para a guerra. Humildade é sua arma, pilantragem cê supera. Vários moleques já trocaram a escola pela Glock. Antigamente era chicote, hoje é borrachada dos bop. Só a vida mesmo te ensina a dar valor. Esqueceu o relógio de ouro, Corolla do doutor. Apostar em melhorias é sempre uma obsessão. Sem cartucho de 12, nem uma Taurus na mão. A maldade é aliada com os armamentos. Atitude igual a essa só prolonga o sofrimento. Outro prefere acordar no cascavel, sentir o gosto amargo, provar um pouco de fé. Maloqueiro de verdade nunca tá moscando, colando com comédia, sempre se atrasando. Aliado forte, parceiro é Jesus. Correria incansável, morreu por tu na cruz. A fé de um guerreiro vem sempre em primeiro. Só mesmo pra Deus que eu dobro meus joelhos. Não é simples assim, não é só andar trepado, cheio de atrito, arrastando os maquinários. Demonstre seu valor de outra forma na quebrada, se não fica mal visto pros canalha e de farda. Conexão fatal é muita ideia pra trocar. E pode ter certeza, cabelo vai voar. Se conspirar, cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela. Tira o shot, vê se vier. Se conspirar, cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela. Tira o shot, vê se vier. Sente o drama, se envolve aí parceiro. Fim é pesadelo, sua mãe no seu enterro. Já esqueci tudo aquilo que me atrasa. Tem muito cara que desanda na quebrada. Por todos os lados vejo morte e guerreiro. Tiro na nuca e o fulano de joelho. É sempre assim, começo, meio e fim. Uma quadrada com três pente, não quero mais pra mim. Que desespero, a coroa é que sofre. Foi 4 de 9, mais um final precoce. Tire ódio do seu peito, também sofro preconceito. Não sou perfeito e tenho meus defeitos. Em primeiro cê perdeu, segundo a família. Só nunca esqueça que só ele alivia. Que te salva, que sempre te adianta, mesmo se tiver com a Glock na garganta. Se conspirar, cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela. Tira o shot, vê se vier. Se conspirar, cabelo vai voar. Sua moral de malandro aonde tá? Não foi fiel aos princípios da favela.